usado base pela ANAFED. Então, plano cancelado aos 3-5, autorizado com a esquerda para interceptar a base direita, do 1-7, aposta na final. É, já está parando a final. Fizendo estape 3894. Tranquilo, visual com a onda 7. Sim, já está autorizado o pouso da onda 7, check trem. O vento 160 graus, 62 na Jack. 160 com 62 de nós, autorizado o pouso da onda 7 hoje, leia tranquilo. Após o pouso, ele é tranquilo, parte 5, a aerostapa, tio. Ok, sim, tiver condição já pode levar a longa direita, senão 180, livre pouso, 150, lá na do grande. Solo 39, autorizado direita, parte 5, estacionar a frequência dividida. atingir Mantan. Após de tato, prossegue descida para 2000, ajustado 1014, 3894. Taxi Patin de Alfa, ponto de espera 1895, 1014 voltas. Livre, interceptar o localizador na Pro 050. Obrigado, sem condição de interceptar também pelos meus próprios, vai voar na Pro 050 pelo localizador 894. Fato 206 autorizado, linha de colapso turno 0, vento 1 no 60 grau, 620. 2 Omega com os 48, controle 19, decimal 35. Decimal 35, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, Tucumatel 350, seu da Puca. 350, Puca, 06. Localizador com o campo à vista, agradece a gentileza, Delta 3894. 3894, complete aproximação, chama a torre em 1895. Obrigado, 1895. O 491, identifique a chegada à mancha, chame para a descida. Tá travando. Ok, sim, já tem autorizado o pouso, pista 10, vento 160 graus, 5 nós, 894. Lembrei para a última 10, 894. Boa noite, 69, posição 2, para pushback acionamento. 869, autorizado, chupac. Autorizado, trabalhei com táxi, boa noite, 69. Temos aí pelo Bravo, identificação, precisando chegar da Mari, chame de Del descida. Trip 549, desça para o 050. Quatro 206, chame Recife 2085, alternando 2545. 2685, com o quê? 2685, alternando 2545 da noite. Lima, Kilo Bravo Delta 060. Sala 54, direito, 219, senhor. Táxi Gonó 869, a bordo 192, autonomia de 3,49, Luiz Fernando Primário, Cuiabá. Gonó 869, táxi à direita, ponto espera 1895, 1014, vou ver. 1014, ponto espera 1895, 1869, tchau, tchau, obrigado, boa noite. Boa tarde, 3894, livrou sua escuta. 3894, táxi Alfa, reposta em São Juliette. Alfa em São Juliette. Salvador, boa noite, Gono 869, quanto espera pista? Zero pronto. Autorizado 869 alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 89. Autorizado alinhar e decolar pista 10, Gono 869. Juliette 3894. Portão 2. Mal controle, 169. Boa noite, obrigado. Negativo, 69 decolou 58, controle 19, decimal 35. Tchau. Controle Salvador, boa noite, chegou no 869, passa 1700, no perfil Arbor. Tono 869, quatro atrasados, 360, peixe da Arbor. Leio subida 360, Arbor. Boa noite, 69. 5491, desça para 2010, ajuste 1014. Para 2014, 4. Sander 6259. com a S2. Exército com nada, guarda-copo, ajuste no lugar, não passa. Obrigado. Aquilo Bravo Delta para 3 no 10, ajuste 1-0 no 4. 1-0, 1-4. P5491 autorizado ILS, informe como recebe o controle. 5x5. Localizador, o TRIP 5491. TRIP 5491, complete a aproximação final e torre 1-8, decimal 95. 895, boa noite, boa Páscoa. Igualmente, bom pouso. Toda 5136, ou 6259. 5136, 1937. Chame pronto na porta 1. Certo. Então, 3897, copia. 3897, da Tambra 6. Salvador Guarulhos, 320, peso Luno 6, recola pista 1-0, cor direita, da Eulida Brinde, controle 1-1935, transponda 5141, então 3897. Zero nível de voo 320 para São Paulo Guarulhos, via peso Luno 10, Brinde, peso Luno 6, Belo Horizonte, 33, 25, pode encounter. Roda 10, na saída da Eulida, transmissão Lida, direto Brinde. 1935, controle de saída, 5141, código transponder, está 3847. Portão 5, chama pronto. Portaremos, obrigado. 1869, chame Recife, na frequência 1288, alternativa 1260. 1288, 1269. TP 5491 está estabilizado com trem baixado e travado. Trem 5491, número 40 graus, 5 graus. 91. Solo 07, direito 219. Direita, solo 129. Boa noite, meu gol 1236, posição 6 dúzia. Fortaleza 410, a informação X-Ray. Aguarda a cópia, o 1236, o ajuste no 094, número 2. 236. Boa Salvador, boa noite, 3591, pouso 8, está ligando a 3591, reporte antes da Juliette. Vai ser pátio 3 mesmo, vai ingressar via Kilo. E com correção, 5-4 vai ingressar Alfa, Kilo, pátio 3. Uma Kilo Bravo também informa que receba sua transmissão baixa com um pouco de ruído. Então, competência aproximação final e torre 1895. Bravo, só ficou 5%, por favor, senhora, obrigado. Boa noite, colocação do Kilo Bravo. Kilo Bravo, reporte aí, checado, final 0. Corta a intenção após o marcador do inferno, modificar e prosseguir com o base pela direita, pistão no céu. Sim, só chame para o cancelamento pronto. tá fechando, bastante travou, solicita passe pela direita ou passe pela pelo grau. Ok, estão cancelando o plano, os 10, autorizado é para tirar o 16. Ah, não é fácil, bastou travou, levanta no bravo. Vive positivo, bravo, vento 160 grau, me ajuda mais. Paulo Chané, 6259, portão 01, solicita para o cidade de estacionamento. Autorizado, tira o táxi 6259. Manda para o táxi 6259. Lula 971, boa noite, na chegada Bonf, a sua identificação lista para 4 mil pés, ajuste em Salvador 10114. Autorizado Bonf. Salvador, ou tá 3897-05, puxa back também. Exato, não tá aqui. Iniciando, reportaremos. Salvador, o gol 1236. Pronto, Salvador, Fortaleza 3410, peso 119. Decola pista 10, curva esquerda, mão frote, controle 11935, transponda 5144. Autorizado Fortaleza 4110, peso 19. Colando no 0, curva esquerda, Momo Frote 119.35, controle 5144 no transponder, voo no 236. Portão 62, deixando pronto. 236. No 645, ponto cópia. Salvador Vitória, 360. 0, previsto 50, decola pistão 0, curva direita, vai ao Leda Eudes, controle 1935, 5143, 1645. Chame Paulo Chané 6259, forma 1-1-4-1 na bordo, alternando Galeão, 5 horas de autonomia, 5 horas e 9 de autonomia, seu estutado. Direita, ponto de espera, 6295, 1014, boa viagem. Direita, 6295, 1014, 6259. Em frente, segundo na nave da Avianca, ponto de espera 295, boa viagem. Frente, na cara do Avianca, ponto de espera 995, obrigado. 295. Torre Salvador Tenem 289, ponto de espera pistola 0, pronto para a partida. 6259 autorizado, né? Decolar 1 no 50 graus, 1200. Autorizado, 6259. Santarém aí, decolaram também, 6259. Obrigado, Alinha, mantém 3897. Alinha, mantém, tá? 3897. Salvador, o gol 1236 para o pushback acionamento. Exato, já está. Tio 9, vetoração para aproximação final LS, curva à esquerda na Pro 195. Limite ao localizador agora de uma Pro, tá? Para 2000 e o ajuste permanece. Controle, Sena 6259, decolando na da Olinda da Brito. Sena 259, boa noite, contato radar, 3060 na saída da El. 360, pode levar na porosa da El de Leda? Após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000, Leda, 6259. Na 6259, suba restrito nível 320, vou direto bridge. Restrito nível 320, direto bridge, o Xané 6259. Para o táxi. Bono 236. 127 a bordo, 3 horas e 20, 35 de autonomia, alternando o Recife. Táxi 1236, táxi India Alpha, ponto espera 1895, India Alpha, ponto espera 1895, gol 1236, obrigado. Controle, boa noite, TAM 3897. TAM 3897, boa noite, contato radar subindo para o 320, saída da EL. Saída da EL, nível 320, TAM 3897. Gol 971, compete aproximação final e torre 18.95. 18.95, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, bom pouso. Torre Salvador, boa noite, gol 1971. 971, cheque trem autorizado pouso, vento 150 graus, 629. Tá baixado, travado, livre pouso, 910, bom 971. Salvador, boa noite, voo 1236, ponto de espera 10 pronto. Gente, mantenha a atenção. Baterá, voo 1236. Na 6259, restrição 320, chame Recife na 251 e altera na 3325. Restrição 320, chama Recife na 251 e altera na 13325. Afirmativo. Okay, obrigado, é 259. mantém o 236? Ali eu mantenho o 90, vamos, 236. Fechou no solo aos 3-1, direito do Jorge Jair. Os 3-6 deve decolar, vento 1, 60 graus, 5 nós. Iniciando no 2-3-6. Decola os 3-3, controle 19-35. Controle 19-35, obrigado, é uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Bono 236, cruza 1500 na Momo. Bono 236, contato radar, subo para o 4190 na saída Momo. 4190 na saída Momo. Então, 3897 chama Recife na frequência 1251 e alternativa 3325. Chama Recife 125, destino a ONU e a frequência secundária ONU. 133, decimal 25. Sente. Alternativa 13325, obrigado. Siga o Golão 236. Possibilidade de tentar coordenar para o de próximo? A gente aguarda a coordenação com o senhor. Muito obrigado. Some time.